Esse episódio do GugaCast é um oferecimento do grupo secreto do GugaCast e do canivete suíço dos meios de pagamento, o PicPay. É lá no grupo secreto que a gente tem mini GugaCast inédito todos os dias úteis. Mesmo nessa semana que a gente está relembrando os melhores momentos aqui. E você pode ter acesso a esses conteúdos e todos os outros 700 e tantos que a gente já fez sem custo nenhum, porque o PicPay devolve 100% da primeira mensalidade como cashback. Assim, você pode usar essa grana fazendo o que o PicPay faz, que é quase tudo. Cielo, Uber, boleto, dividir a conta com os amigos. É só ir em gugacast.com/assine, que lá tem tudo explicado. Como ouvir no Facebook ou no Olo, que é nosso aplicativo exclusivo para isso. Tá tudo lá. Então vai lá, gugacast.com/assine, para ter GugaCast todo dia útil. E aí? Beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast comigo. Nossa, até engasguei fazendo essa abertura. Comigo e com o Rafael Mafra. E aí, tudo bem? Doeu um pouco a garganta. Pra não te deixar sozinho. É, boa, obrigado. Rafael, conteúdo inédito é muito bom, é muito legal, mas às vezes tudo que a gente quer é rever aquela história que a gente gosta tanto, não é? É verdade. Quando você liga o Netflix, quantas vezes você põe o filme inédito, quantas vezes você põe Friends? Sim. Ou The Office, porque não tem mais Friends. Exato. Não é? E é isso que a gente vai fazer essa semana, porque eu queria muito ouvir essas histórias aqui de novo. E, cara, tem uma seleção de histórias das melhores dos episódios de antologia que a gente teve aqui. A gente teve muita sorte de que todas essas histórias se juntaram num episódio só. Muito boas mesmo. Hoje, excepcionalmente, eu que vou contar pra você quais são as histórias. Ah, conta aí. A primeira história se chama Helena... Helena, Bud Valastro e Traições. Bud Valastro, só isso já vale a história. Qualquer história. Vale a história porque a Helena de fato fazia bolos, né? Era essa a história. E a gente deu o nome de um dos personagens de Bud Valastro, o Cake Boss. E aí tinha uma rivalidade com outra pessoa que a gente deu o nome de Ace of Cakes. E foi maravilhoso, cara. Ninguém nunca mais esqueceu isso. Sim. Quando saiu o programa que é o Cake Boss versus o Ace of Cakes, que isso aconteceu de verdade, a gente foi bombardeado de tweets. Porque a gente previu... A gente é igual aos Simpsons, a gente prevê o futuro. Exato. Aí depois teve uma história de Copa, do episódio especial da Copa. Que tempos inocentes, né? Quem diria que já vai fazer 2 anos? Caramba. Né? Bons tempos. A gente tava tão esperançoso que o Brasil ia ganhar. Que ia rever tudo aquilo. É, nada feito. Mas a gente vai contar a história aqui do Guido e os pescadores. O Guido foi passar as férias, né? Bem na época da Copa, numa praia que não tinha televisão. E aí ele foi assistir na casa dos pescadores e eles ficaram amigos. Uma história muito, muito good vibes. É, que loucura. Mas o que eu achei legal de reouvir essa história aqui pro programa foi esse sentimento nostálgico da Copa de 2018. É, no fim todos éramos pescadores de ilusões. Podia ter sido esse o título. Fica a dica aí pro próximo episódio de Copa. Aí depois a gente vai ter uma outra história que tem o nome super apropriado de... Octagon, Escola de Assassinos. Eu lembro desse episódio, era um episódio em que todos os títulos eram filmes do Chuck Norris. E o nome é muito apropriado, porque... Aliás, eu vou aproveitar esse momento para fazer o momento Alura. Ao invés de eu te desafiar, a Alura, que não é uma escola de assassinos, é uma escola de verdade. É ela que faz os próprios cursos. E isso faz a diferença na qualidade que você recebe dos cursos da Alura. Excelente. Não foi um clássico momento Alura aqui? Foi um momento Alura. Vamos ver se eles aprovam depois. Eles só vão saber depois se for pro ar. Um abraço pra Alura. Mas... se você achou legal esse momento Alura, vai lá então em alura.com.br/promoção/GugaCast, que você tem R$100 de desconto na assinatura, que te dá acesso a todos os cursos. Não tem curso de Escola de Assassinos. Ah, que bom. Mas o Octagon Escola de Assassinos é a história de um cara que ele fez um gaslighting num possível assassino dele. O cara tava no ônibus, sentou um cara bastante suspeito do lado dele. Aí esse cara começou a falar umas coisas assustadoras e aí ele mandou a estratégia do louco, sabe? Mandou a carta louco, que é você falar coisas mais absurdas que o cara tá te falando. Que é o jeito certo de lidar com loucos. Sim. Você mostra que você é mais louco que ele e, portanto, você não pode ser uma vítima. Ele certamente frequentou a escola de assassinos e fez a disciplina Lidando com Assassinos 1. Não foi na Alura. Lá não tem esse curso. Não tem. E aí a gente vai terminar com a cereja nesse bolo, que é uma das melhores histórias do GugaCast de todos os tempos. Fla Lover e Júlio Batista, volante centroavante. Cara, quando as pessoas me perguntam o que é o GugaCast, que tipo de histórias a gente lê no GugaCast, eu conto essa história. E é uma conversa de meia hora, porque as pessoas ficam, e aí, o que acontece? Aí eu tenho que contar a história inteira pra pessoa. É, e todo mundo lembra dessa história no Twitter, no Instagram, toda hora alguém fala, porra, como que terminou a história Fla Lover e Júlio Batista volante centroavante? A gente nunca soube. E ninguém falha em chamar ele de Júlio Batista volante centroavante. Melhor história. Se você quer um programa do GugaCast para você apresentar, um bom programa de melhores momentos para você apresentar para um amigo, esse aqui é um desses melhores programas. Vai ser como assistir um episódio de Friends na Netflix. Vai ser uma tarde muito agradável. Eu sugiro você comer bolo enquanto você ouve esse episódio. Excelente. Aliás, falando em tardes muito agradáveis e comer bolo, a gente pediu lá no Twitter pro pessoal mandar histórias pessoais, micro histórias, que é assim que a gente pede no Twitter, sobre o GugaCast. Histórias que as pessoas viveram com o GugaCast. E aí elas mandaram com a hashtag GugaCastForever. For é o número 4, né? GugaCast4ever. Essas pessoas mandaram essas histórias lá e a gente vai ler elas aqui, algumas delas que a gente selecionou no final do episódio. Então fica ligado aí pra você ouvir essas histórias também. Maravilha! Eu posso aproveitar esse momento pra pedir histórias pros próximos episódios? Pedir história é o que a gente faz aqui nesse programa. Vai lá. Precisamos de histórias de professores, que são histórias que revelam o que realmente acontece na sala dos professores. Nós queremos a verdade. Nós queremos o outro lado da moeda. E lembrando aqui a oferta que o Guga fez de supetão, nós vamos oferecer um notebook para a melhor história de professor que chegar. Parabéns pelo uso da palavra supetão. Parabéns para você pela oferta que você fez. E nós queremos histórias também de mães, aquelas histórias fofinhas, aconchegantes ou simplesmente neuróticas que você viveu com a sua mãe ou que sua mãe viveu. E histórias de viagens, aquele perrengão maluco que você passou e que você adora contar para todo mundo e vai contar para gente agora. Tem um conto aí para ser superado, né? Que o episódio de viagens do ano passado foi dos melhores. Foi incrível. Mas beleza, vamos então para as histórias que a gente tem aqui para esse programa? Histórias, histórias, histórias? Bora lá, estou ansioso. Histórias, histórias, histórias, depois micro histórias. Rafael, sua vez, cara. Olá, Guga, Rafa, Caio e possível convidado. Se não houver convidado, podem sortear esse último olá. Se o Caio não estiver, dois olás pro Guga e pro Rafa. Vamos tirar um 0-1 aqui. Vamos. Tá, vai. Um 2-1 em São Paulo. Caio se sentir aconchegado. Ok, 2-1 então. Canta aí, Caio. 2-1? 2. Eu coloquei 1. Eu botei 1. Ah, é meu. Por favor, troquem os nomes dessa história, pois a treta já foi grande demais, grata. Me chamo... Vamos por nome de vilão de novela das 8? Ok. Helena? Pode ser Helena? Helena é um clássico. Clássico. Me chamo Helena, tenho 22 anos e sou de... Eu acho que a gente vai mudar o município aqui também. Bota Perth. Já que a gente tá sendo dirigido pelo Pedro Almodóvar, não seria melhor que fosse em Barcelona? Ah, ok. Ok, perfeito. Tenho 22 anos e sou de Barcelona, Espanha. Formada em gastronomia e a história que vou contar é uma enorme desilusão amorosa com várias consequências na minha vida. A história se passa entre 2014 e 2016. Sim, uma história longa. E que claramente ia dar errado, tipo a menina que pagou o show do Senhor Los Angeles. Ótima lembrança do Senhor Los Angeles. Camiseta à venda. Camiseta à venda em mitoucamisetas.com.br/GugaCast. Prólogo. Para contextualizar rapidamente, eu cozinho desde os 6 anos. Sempre fiz bolos e doces com a ajuda da minha avó. E tinha a gastronomia como um hobby muito querido, que usava como um boost de autoestima, devido aos elogios de todos que provavam meus pratos. Isso tudo será relevante mais pra frente. Essa é uma skill maravilhosa de se ter, hein? É. Fast forward e era 2014. Final do meu primeiro ano na faculdade de administração. Estava cheio de novos amigos, novos projetos e com meu primeiro trabalho real numa produtora de eventos. Por causa dos novos amigos e dessa vontade adolescente de sair para todos os lugares e conhecer todas as pessoas, acabei conhecendo o ser humano que é pivô de toda essa confusão. Podem dar a ele um nome de vilão que parece mocinho. Pode ser Olavo Novaes? Olavo Novaes. Olavo Novaes. De que novela é o Olavo Novaes? Paraíso Tropical. Ok. Perfeito. com meus 18 anos, eu, que sempre me apaixono por pessoas interessantes, me apaixonei por esse cara, 15 anos mais velho, no seu segundo casamento, e logo logo, pai de um menino muito fofo. Puta, babou. Ai, ai, ai. Babou demais. Olha aí. Babou. Agora babou. Até aí, tudo bem. Todo mundo tem uma paixão não correspondida e sobrevive. Ah. O problema real acontece alguns meses depois. Capítulo 1. A confeitaria. Depois de algumas conversas e uma reunião de amigos onde eu ajudei a fazer cupcakes, vem a proposta. Eu tenho uma marca de confeitaria que está parada. Minha última sócia me deixou e queria muito voltar a cozinhar. Você topa trabalhar comigo? Tenho todos os equipamentos e utensílios na minha casa, mas não dou conta de produzir sozinho, pois trabalho numa empresa durante o dia. Eu, que sempre cozinhei e estava doido atrás de uma desculpa para passar mais tempo com ele, aceitei sem nem pensar muito. Peraí, eles vão abrir uma loja de cupcake juntos? E isso foi surpreendente. Foi. É isso que eles vão fazer. A gente podia ter botado o nome dele de Bud Valastro. Ou Two Broke Girls. É, agora virou Bud Valastro. Em menos de uma semana, me vi deixando meu trabalho na produtora, que ia muito bem, para alimentar um amor platônico e trabalhar 600 vezes mais. Oh, menina. A confeitaria estava funcionando a todo vapor. Os pedidos chegavam com uma boa frequência. A gente desenvolvia novas receitas, aprendia novas técnicas juntos e conversava cada dia mais. Tanto que chegamos ao ponto de o primeiro bom dia dele ser pra mim e não pra esposa. Ai, ai, ai. O problema é que ele era dublado. Bom dia, Helena, né? E eu o tempo todo ficava pensando: nossa, é o cara que dubla o Goku. Ele chegava todo dia e falava: oi, eu sou o Bud Valastro. E essa é a minha loja, minha família. Capítulo 2, a outra. Algo em torno de 2 meses se passaram. Bud Valastro. Já imaginou a gente recebe um e-mail? Eu estou apaixonado por um rapaz, mas o problema é que ele tem a voz do Goku. Algo em torno de 2 meses se passaram e eu estava feliz da vida vendo ele quase todos os dias, conversando com ele o dia todo e conhecendo o cara extraordinário que cozinha, lava, passa, constrói coisas, toca vários instrumentos. Enfim, um sonho em forma de ser humano. É, ele tá mais pro Rodrigo Ribest do que pro Bud Valastro, mas vamos lá. Deixa eu mudar o nome dele de novo? Não. Mantém Bud, mantém Bud que é mais engraçado. Nunca mudarei esse nome. Apesar da diferença de idade, nossas conversas eram sempre muito divertidas, tratando dos mais diversos assuntos, além de trabalho, claro. Eis que certo dia ele andava meio mal da cabeça, uns estresses em casas, no trabalho fixo dele, e me joga a proposta. Vou sair mais cedo do trabalho para ir para casa de praia aqui perto. Quer ir comigo? Eu, que nunca recusei uma praia, jamais recusaria uma aventura, e muito menos a companhia dele. Topei. Banho de mar, banho de piscina, muita conversa, muita risada e um beijo. O beijo mais maravilhoso que iniciaria uma das piores fases da minha vida. Tá todo mundo imaginando banho de balastro na praia? Com aquela roupa de confeiteiro. Correndo de mão dada com uma mulher de biquíni. Viu como é muito melhor manter o Bud Valastro do que trocar pra Rodrigo Wilbert? Senão a gente ia ter que ficar lembrando que o Rodrigo Wilbert existe. E ficar triste. Claramente fiquei confusa quando saí do trânsito de ter beijado aquele homem tão maravilhoso. Pelo menos a parte que eu conheci até então. Com a carinha de espanto mais infantil que alguém de 18 anos pode ter, falei: eu não tava esperando isso. Gosto muito de você, mas você é casado. Que bom que ela informou ele, né? Né? E dono da Cake Boss. Ele, com a malemolência de seus 30 e tantos anos, olha pra mim e diz: tudo bem, eu só quero ter um caso com você. Nada de sentimento, só um lance. Caralho. Ah, então aí é tudo bem, ok. É, tudo bem, né? Nossa. Já que ele falou que tudo bem. Aqui fica um dos maiores disclaimers dessa história. Crianças, não sejam cegas de paixão. E não sejam uma pessoa com quem alguém vai trair outra pessoa. É um bom conselho. Eu fiquei um pouco mais em choque. Não consegui pensar muito, disse sim e transamos. Isso, obviamente, não ia terminar nada bem, visto que meu sentimento por ele só crescia, eu ainda tinha que conviver com ele e a esposa, e logo depois ficaríamos sabendo da gravidez. Capítulo 3. Seria tão simples assim? Foram quase 6 meses de caso, idas quase diárias a motéis em vários bairros da cidade, pois nos encontrávamos sem muito planejamento, e um encontrava o outro onde estivesse. Nesse ponto, minha cabeça já estava se deteriorando por dentro. Eu o tinha, mas ele nunca seria meu. E cada vez que o via com a esposa, meu coração ficava um pouco cinza. Resolvi tal dia que conversaria com ele, acabaria tudo e tentaria seguir com a vida sabendo que meu grande amor jamais me pertenceria. Estávamos no motel e eis que digo, não aguento mais. Tá me machucando muito não poder te ter de verdade e saber que não sou sequer correspondida. A gente precisa acabar com isso. Ao que ele surpreendentemente responde. E quem disse que eu não correspondo? Passei alguns meses tentando me enganar, dizendo para mim mesmo que não posso ter esse sentimento por ti, porque sou casado, meu filho acabou de nascer e enfim, seria muita loucura. Mas não posso te deixar ir embora assim. Você é extraordinária. A mulher que eu sempre sonhei. Eu te amo, fica comigo. Me dá mais um tempo que eu vou pensar em tudo direitinho e a gente vai poder ficar junto. Uau. É, complicado. Complicado. Ah, caros amigos. Não sei descrever os sentimentos que passaram pelos meus 1,55 m de altura ao ouvir tudo aquilo. Meus olhos brilhavam. Meu sorriso dali pra frente era perceptivelmente mais alegre. E eu confiei todo aquele amor e expectativas na mão dele. Os 2 meses que se seguiram foram os mais suaves. Eu o ajudava com o filho, a quem me apegava mais a cada dia. Caraca. Conversávamos sobre abrir uma sede da confeitaria, ter um apartamento para nós dois e como seria decorado. Falávamos sobre os termos do divórcio que ele iria pedir. Enfim, sonhávamos juntos, como um casal apaixonado. Capítulo 4 – Nem tudo são flores. Aqui já estamos ao final de 2015. Os 2 meses viraram 6, e toda a alegria e tranquilidade daqueles meses foi sugada por algum buraco negro. Eu não aguentava mais esperar. Tudo que os 2 meses apagaram de ruim, os 4 meses seguintes trouxeram em dobro. Já não sorria da mesma forma. Já não queria mais fazer nada. E estava perdendo um absurdo de aulas na faculdade. Era depressão. Eu não aguentava mais ser a outra. Não aguentava mais as promessas que não se cumpriam. Passei 2 semanas de cama, sendo cuidado pela minha família e por um dos meus melhores amigos, que tinha acabado de sair de um namoro de 4 anos. Qual vai ser o nome do amigo dela? Melhor amigo dela? Não tem tipo um inimigo do Cake Boss? Ace of Cakes. Qual que é o nome dele? Eu achei que ia ser Ace of Cakes mesmo. Não, é sério, ele tem um programa que é o Ace of Cakes. Eu sei, mas eu achei que o nome do amigo ia ser Ace of Cakes. Não pode ser Ace of Cakes? Pode ser, pode ser. Então, tá. Então o nome do amigo dela é Ace of Cakes. Ace of Cakes. Durante esse período, saía muito com Ace of Cakes pra não pensar no Bud Valasco. Essa história ficou muito melhor agora. Pra tentar não pensar no Bud Valastro. E eis que o ciúme do Bud Valastro começa a aparecer. Ele fica chateado, fica uns dias sem falar comigo e do nada volta. Ele me chama pra sair, pra que tenhamos uma conversa séria. Não consigo te ver saindo com um Ace of Kings. Mas é o Bud Valastro falando, né? Não consigo te ver saindo com um Ace of Kings. Você é minha. Isso tá me destruindo por dentro. Ao que respondo, vejo você com a sua mulher há quase 2 anos, me machucando pra estar com perto de você. Não aguento mais, não tenho nada com Ace of Cakes. Mas conversar com ele tem me ajudado a não voltar pra cama de novo e não usar tanta pasta americana. Não, isso foi o que acrescentei. Está bem, eu vou me organizar, mas preciso ser sincero com você. Viajei essa semana e te traí com a... E aí que a gente precisa de um nome de vilã. Carminha. Caralho! Carminha. Meu Deus. Viajei essa semana e te traí com a Carminha, aquela que fez um inferno na sua vida e que você odeia bem muito. Meu Deus. Caralho. Que filho da puta. Caralho. Que filho da puta completo. Bud Valastro. Quem diria que porra, por trás mano. Daquele chapéu de cozinheiro... A gente achava que o cara é uma família. É. Eu não sabia se batia nele ali ou se esperava ter alguma arma branca pra fazer o ataque. Acabei me acalmando, e minha memória de Dory me fez empurrar essa informação ruim pro fundo das gavetinhas do meu cérebro. Capítulo 5. Será que agora vai? Passamos alguns dias sem nos falar muito bem. O casamento dele só piorava, mesmo com a chegada do filho, e eis que ele me liga. Noto algo diferente na sua voz, mas a notícia que segue me fez esquecer esse detalhe. Eu pedi o divórcio. Minha esposa foi pra casa... Ah, é o Bud Valastro. Eu pedi o divórcio. Minha esposa foi pra casa da mãe dela com um bebê. Venha pra cá, quero te ver, baby. Não consegui acreditar no que eu acabara de ouvir. Voei pra casa dele. Chegando lá, a porta da frente estava entreaberta. Todas as luzes apagadas, menos a da cozinha, que é pra onde me dirijo. Chegando lá, encontro a cena mais apavorante da minha vida. Ele, sentado no chão aos prantos, com uma faca na mão, com a lâmina descansando sobre o pulso da outra mão. Meu Deus! Meu Deus! De novo isso? No mesmo programa? Ah. Caramba! Ai, Pedro Almodóvar. Entrei em pânico por milésimos de segundo e me acalmei logo em seguida. Alguém precisava ajudar ele e esse alguém era eu mesmo. Depois de muita conversa e muito choro, consegui tirar a faca da mão dele. Entendi que ele estava se sentindo muito só no casamento e que a depressão tinha chegado para ele também. Se eu não tivesse ido, ele teria se matado ali mesmo na cozinha. Meu Deus, Pedro Almodóvar. Capítulo 6. E agora? Vivemos as duas semanas mais apaixonadas e felizes da nossa vida. Nesse momento, eu já estava decidida a mudar de curso na faculdade. Faria... Ei, Sophie Cakes. Faria gastronomia e convenci ele a fazer pós-graduação em gastronomia na mesma faculdade. A essa altura, depois de tudo que passamos, parecia que tudo ia dar certo. O que não percebemos é que algo nesse sentimento já tinha quebrado e não tinha volta. Alguns dias depois terminamos. Sim, depois de toda a confusão, terminamos porque não parecia fazer mais sentido. As coisas não se encaixavam. Foi doloroso para os dois, mesmo sendo de comum acordo. E permanecemos amigos e nos falando. Até esse ponto, ninguém sequer desconfiava que tínhamos ou tivemos algo. Eu encorajei ele a voltar para a esposa e deixar o divórcio de lado, não por ela, mas pelo filho, e passar a fazer tudo pensando nele mesmo e no filho. O Bud Jr. É. Capítulo 7, o final dramático. Já era 2016, não estávamos juntos há alguns meses. Eu estava namorando o Ace of Cakes. Meu Deus! Olha aí. Caralho, vamos! Pedro Almodóvar. E o Bud Valastro me liga na noite do aniversário de namoro com o Ace of Cakes. Minha esposa descobriu. Achou uma foto sua que eu bati no motel. Não tenho nem como dizer que já faz muito tempo, pois a tua tatuagem mais nova aparece na foto. Eu não sabia como reagir. Caralho. Essa foto ela tá segurando um jornal do dia, né? É. O que você quer que eu faça? Só corrobore pra sempre a história que eu vou inventar. Vai ser o seguinte. Vou dizer a ela que um amigo me mandou essa foto. Aquele com que você ficou antes de a gente se conhecer. Se gabando de que tinha pegado você de novo. Acho que deve funcionar. Tudo bem. Vou fazer isso porque amo muito seu filho. E não quero que sua mulher tenha motivo pra afastar ele de você. Putz. Não parece bom, né? Nem um pouco. Claro que não funcionou, né? Não sei exatamente como as coisas se desenrolaram pra ele. Pois daqui em diante não nos falamos mais. Perdi um grupo gigantesco de amigos porque fiquei conhecida como a outra. E jamais poderia explicar o que aconteceu para tentar manter a história meia boca dele de pé. Perdi inclusive um grupo de estudos sobre cultura e culinária regional que eu amava e incentivei ele a ir comigo. Cortamos comunicação desde esse dia e passamos muito tempo sem nos ver. Epílogo. Até hoje nos encontramos nos corredores da faculdade. Hoje sou eu que faço pós e ele ainda é muito chegado nos professores. Fala comigo como se não me conhecesse. Vez ou outra me encontra nos eventos de gastronomia e vira a cara ou sai de perto. Me bloqueou em todas as redes sociais possíveis e bloqueou também vários amigos meus. Vez ou outra me desbloqueia no WhatsApp, só para perguntar se eu vou para tal evento, para ele decidir se vai ou não, ao que respondi da última vez. Você não me conhece, não é isso? Pois também não te conheço e não devo satisfação da minha vida para você. Se quiser arriscar me encontrar, arrisque. Não vou mudar mais nada da minha vida para você se sentir bem. Cansei de ser a única a fazer isso. Uou. Boa! Aí, Helena. Vamos, time, caralho. Foi igual o Flalova. É. Dia desses, fiquei sabendo que ele já ficou com outra menina da faculdade e que estava andando em cima de uma amiga minha. Sim, ele continua casado com a mesma mulher e continua traindo ela da mesma forma. Coisa que também descobri depois, ele já fazia bem antes de mim. Enfim, cara de pau não falta no Bud Valastro. Você disse colher de pau não falta no Bud Valastro? Não sei se consegui passar o quão emocionalmente caótico foi esse período, mas tentei. É, deu pra perceber. Conseguiu sim. Principalmente quando o Ace of Cakes entrou na jogada. Foi. Quanto a mim, continuo com a tal da depressão, mas muito bem controlada por psicólogo e medicamentos. Sou uma pessoa muito realizada na minha profissão e tenho um namorado que também é cozinheiro e é a pessoa mais paciente desse mundo. Obrigada pelo podcast maravilhoso que me salva do tédio nos ônibus e que me diverte no trânsito quando estou no carro com meu namorado. Ele faz parte da bolha e me mostrou esse podcast salvador de ânimos. Vocês são uns lindos, um beijão. Que história foda. É. Ela passou por poucas e boas e saiu bem. É verdade. É um bolo de sentimentos, né? Alistair. É, Ai, caralho. Posso ler o próximo? Manda bala. Olá, amigos do GugaCast. Olá. Meu nome é Guido, e se eu nunca quis mudar um nome desse, não vai ser agora que eu vou querer. Podem manter sem problemas. Ai, agora eu lembrei de um e-mail que um amigo meu tinha, que era Power Guido. Lógico, clássico. Cara, eu e o Rafael, a gente estudou durante um certo momento da nossa vida numa escola de padre. E o dono da escola, o diretor da escola, o cara que mandava na escola, era o padre Guido. Era o nome dele. E aí, teve uma semana que teve a gincana da escola, sabe? Todo mundo faz equipe e tal, ia ter os jogos um contra o outro, coisa assim. E a gente nomeou a equipe da nossa turma de Power Guido. E falou que era uma homenagem ao padre Guido. E colou assim durante algumas horas. A gente falou assim, ó, vamos chamar de Power Guido, em homenagem ao Padre Guido. Aí quando, a coordenadora lá viu, falou, ah, beleza, ok e tal. Ela não sacou a piada, entendeu? Uhum. Aí passou um tempo, ela voltou e falou, ó, vocês quase me pegaram, tá dando. Ainda bem que ela levou na esportiva. E aí virou um nome desse qualquer de equipe de gincana de escola, sabe? Equipirada. Equipirada é um clássico, né? Continuando. Boa, Guido. Pois bem, o ano era 2002 e eu fui passar uns dias com a família em uma casa de praia alugada. A semana escolhida coincidia com o início da Copa, evento mais importante na vida de um garoto de 13 anos, cujas primeiras memórias da infância remetem a gols do Romário duas Copas antes. Cara, se o Romário tivesse em 98, teria sido tudo diferente. Sim. E 2002 também, teria sido melhor. É. Disse pra minha mãe que nos horários dos jogos eu iria querer assistir, mesmo que de madrugada, e ela disse que tudo bem. É porque era no Japão, né? Sim, Japão e Coreia, direto, assistia jogo 3 da manhã, meu Deus, socorro. E de manhã, fazer juntar a festinha, todo mundo, 8 da manhã. É. Nossa. Em vez de cerveja, era café e pão de queijo. Era muito bom. Saímos do interior de São Paulo em direção à Barra do Una, pequena praia do estado, eu já fui lá. Chegamos na cidade poucas horas antes da abertura da Copa e fomos conhecer a casa. Era uma casa bem ampla, com vários cômodos, prontos para abrigar a família toda sem briga. Todos adoraram e consideraram a casa alugada um verdadeiro achado, menos eu. Só faltava uma coisa. A casa não tinha TV. Ah, não. Meu Deus, cara, gente. Como assim? Me senti como Roberto Baggio batendo pênalti. Que bola fora. Toma essa, Baggio. Como assim não tinha TV? Como assim eu ia perder a abertura da Copa? Vendo meu desespero silencioso, minha mãe então propôs te ver o jogo em algum bar, enquanto todo mundo foi pra praia. Obrigado, mãe. Saímos procurando qualquer bimboca que estivesse transmitindo a abertura, pois já estava na hora. Bem, imaginem uma praia que não é uma das mais visitadas do estado, há 15 anos atrás, no meio de semana e fora de temporada. Vamos encontrar uma TV com a partida já iniciada em um salão ao lado do campinho de aluguel. Ufa, conseguimos. Alegria maior ainda foi ver Senegal ganhar da França. A França apanhou demais nessa Copa, né? Foi feio, né? Não fez gol, né? Terminou a Copa sem gol. Foi maravilhoso, depois de 98. E tinha o Zidane, tinha todo mundo, né? Após a partida, porém, ducha de água fria. O salão não iria abrir nos outros dias da semana, porque ninguém tinha alugado o campinho, lógico. Teria que procurar outro lugar para assistir. Quem vai alugar o campinho na hora do jogo da Copa? Dando sequência ao calendário da Copa, a primeira partida de madrugada eu obviamente perdi. E antes da partida que seria transmitida pela manhã, saímos novamente eu e minha mãe procurando por um lugar com TV. Andamos por todas as ruas da cidadezinha e nada. A partida já estava no final do primeiro tempo, quando encontramos uma casinha de pescador com a janela aberta, cujo morador estava assistindo. Curioso, parei para perguntar quanto estava o jogo e quanto tinha sido o resultado do jogo na madrugada. Não tínhamos nem TV, quanto mais internet. E o pescador, muito solícito, me contou tudo sobre os jogos até então. Perguntei se ele sabia de algum lugar onde eu pudesse assistir as partidas pela cidade. E ele disse que não sabia, mas me convidou para assistir ali com ele. Cara, que demais. Né? Sua casa era muito apertada, de um cômodo só, onde viviam ele e o pai. Eu entrei e assisti sentado em uma cadeira, mas não tinha lugar pra minha mãe, que ficou assistindo da janela. Obrigado, mãe. Pô, que demais isso. Acabei fazendo amizade com ele e seu pai, e combinei de voltar pra ver a terceira partida do dia, que seria dali algumas horas. Liberei minha querida mãe pra ir pra praia, descansar dessa epopeia futebolística. E lá fui eu. Fui um dia, fui o outro, fui várias vezes ao dia durante a semana que passei em Barra do Una. Acho que passei mais tempo lá na casa dos meus amigos pescadores do que na praia, ou até com a minha própria família. As partidas de madrugada que eu perdia, os meus novos amigos faziam questão de gravar ou ao menos de anotar o resultado e quem tinha feito os gols para debatermos depois. Porra, que animal. Aprendi um tanto sobre amizade e um outro tanto sobre simplicidade e humildade, coisas que levo até hoje. Cara, que história legal. Muito good vibes. Até que chegou o dia de voltar para minha cidade no interior e depois de muitos agradecimentos, peguei o endereço da casa para manter contato. E por vários anos, realmente nos falamos por carta. De tempos em tempos, nos escrevíamos para falar de futebol, para falar da vida, para mandar figurinhas, para mandar fotos da família. Porém, um dia, não nos falamos mais. Não sei se fui eu que cresci e infelizmente me esqueci de responder alguma carta, perdendo o endereço. Não sei se foram eles que, pela vida simples, tiveram que se mudar ou que tiveram algum outro destino que nem quero imaginar. Mas sempre quando alguém me pede uma história sobre futebol, eu lembro dessa. E eu lembro dos meus amigos de Barra do Una. Onde quer que estejam, será que eles ou algum parente deles ouvem o GugaCast? Cara, alguém em Barra do Una ouve o GugaCast, isso eu tenho certeza absoluta. Então se você é o nosso ouvinte de Barra do Una, você tem obrigação de tentar achar esse pescador. Sim. Eu já fui lá, cara, e é muito pequeno e muito deserto, assim, as casas são muito espalhadas. Realmente não vai ser fácil. Assim, não tem muito lugar pra procurar, né? Também é verdade. Posso encerrar? Vamos lá. Manda bala. Octógon Escola de Assassinos. Que excelente título. Eu quero assistir esse filme. Todos querem, Caio. Todos querem. Fala, Guga, Rafael e Caio. Tudo tranquilo? Comecei a maratonar o GugaCast faz pouco tempo, mas foi o tempo suficiente para perceber que tinha uma história que poderia se encaixar no longínquo episódio Fale com o Motorista Apenas o Necessário. Caraca, longínquo mesmo. Meu nome é Jorge, mas acredito que vocês tenham um pseudônimo muito melhor para todos os personagens dessa história. O Jorge tá bom para todo mundo? Tá ótimo. No começo do não tão distante ano de 2017, resolvi comprar uma passagem de ônibus para fazer uma surpresa à minha namorada, que morava em Juazeiro do Norte. Após 11 horas de viagem, partindo da capital Alencarina em direção à terra de Padre Cícero... O que é a capital Alencarina, Rafael? É... porque é a terra de José de Alencar. Ok, eu vou aceitar isso. A estadia foi maravilhosa, tudo ocorreu tão bem quanto planejava. Rafael, como é que um cearense se comunica com outro cearense? Refutaram o Rafael no grupo. Eles refutaram, é porque eu não sei dar o grito, mas... Refutaram não, eles confirmaram a teoria dele. É, eles confirmaram, mas eles disseram que eu não sei dar o grito. Ah, ok, mas... É porque a zoeira cearense... Por isso que quando o Rafael falou, eu não identifiquei. Porque essa zoeira é... É isso aí. Tipo aquele quando alguém fala alguma coisa na sala e é zoado, todo mundo fica... Só que toda vez que tem uma salva de palmas, alguém tem que dar esse grito, Caio, por favor. É isso. O Rafael fez tipo, Will? O que o Rafael tá fazendo? A estadia foi maravilhosa, tudo ocorreu... A estadia dele na terra de Padre Cícero de Juazeiro do Norte. A estadia foi maravilhosa, tudo ocorreu tão bem quanto planejava. Foi um bom tempo pra matar aquela saudade que era alimentada há 2 meses. Renovado, estava preparado para encarar outras 11 horas na jornada de volta para casa. Entretanto, a viagem de volta não foi exatamente como eu pensava. Coragem, viu? 11 horas de busão, puta merda. Porra, 11 para ir, 11 para voltar. Nossa. 11 é tranquilo. É, 11 é tranquilo. Você dorme, né? É o quanto eu levava para visitar o Gustavo em Ribeirão Preto. É. Comprei a minha passagem para o assento no lado da janela. Levei aquela almofada que se encaixa no pescoço, fone de ouvido, celular com a bateria completa e alguns podcasts atrasados para ouvir durante a viagem. Conferi o aplicativo e vi que ninguém havia comprado a passagem para a cadeira do meu lado. Melhor coisa. Perfeito, hein? Nossa, muito. Jackpot. Já havia se passado cerca de 1 hora de viagem quando o ônibus parou na rodoviária de uma cidade e subiram alguns passageiros. Dentre as pessoas que entraram, um rapaz me chamou a atenção, pois enquanto passava pelo corredor do ônibus, olhou fixamente para o meu celular e meu relógio enquanto andava. Todos sentados nos seus respectivos assentos, o ônibus sai da rodoviária e cai novamente na estrada. Parece realmente um filme do Chuck Norris. Assim que o ônibus saiu da cidade, um amigável rapaz saiu do seu lugar, trazendo todas as suas coisas em mãos, e veio sentar exatamente na cadeira que estava vazia ao meu lado. Logo após se acomodar, ele ficou olhando fixamente para mim e para o meu celular. Percebi que ele estava com alguma coisa guardada na cintura, pois de vez em quando ajeitava essa coisa com cuidado. Só me veio uma coisa em mente. Fudeu, o cara vai me assaltar. Ai, caraca. Peraí, deixa eu contar uma história minha. Não sei se eu já contei aqui, mas se eu contei, eu vou contar de novo. Uma vez eu fiz uma viagem pra Floripa, e em vez de 11 horas, eram 28, né? Uhum. E eu tinha conseguido o assento na frente, que era o meu favorito, porque você podia botar uma sacola na frente e ficar com o pé esticado. Mas a minha irmã pediu pra trocar a passagem comigo, a Fernanda, porque ela queria ir alguns dias antes e ela tinha poucos dias de férias. Enfim, ela insistiu muito e eu troquei. E o lugar dela era horrível, era o último assento antes do banheiro. Putz. Eu, como um bom irmão, fui lá, sentei no último assento antes do banheiro, sentou uma menina do meu lado e tava tudo bem. Aí a gente parou numa parada, assim como ele aconteceu com ele, e entraram dois caras bebaços no ônibus. Nossa. Bebaços. Aí os caras foram e sentaram nas poltronas ao nosso lado, passando o corredor, né? Aí os caras sentaram e dormiram. Daqui a pouco um deles acorda, pega uma latinha de cerveja e abre a latinha de cerveja. Quando ele abre a latinha de cerveja, o outro cara acorda. E aí ele resolveu ir no banheiro. Aí ele fez uma barulheira no banheiro, uma barulheira escrota, porque acho que ele não conseguia ficar em pé. Então ele ficou batendo nas paredes do banheiro, sabe? Aham. Uhum. Meu Deus, cara. E aí bateu de um lado pro outro, não sei o que, aquela barulheira, pareceu que derrubou o lixo e não sei o que. Quando o cara saiu, cara, o banheiro tava muito fedorento. Muito fedorento. Era um fedor assim de, sei lá, de lixo mesmo, sabe? Meu Deus. E era, sei lá, 5 horas da manhã. Aí o cara deitou pra dormir de novo. E aí, como eu não tava aguentando o cheiro, eu peguei e abri a janela. Aí começou a entrar um vento friozão no ônibus. Todo mundo percebeu que alguém tinha aberto a janela, estavam todas fechadas. Porque não tinha ar-condicionado, obviamente. Aí o cara começou a sentir frio, aí ele falou assim: se eu descobrir quem foi que abriu a janela, eu vou meter a faca no fila da puta. Aí eu peguei e continuei parado, né? Não fiz nada. Aí a menina que tava do meu lado, que era uma menina jovem, assim, ela era mais velha do que eu, mas devia ter seus 17, 16 anos. Aí ela falou assim: fui eu que abri a janela, porque você tá fumando. Aí o cara: ô, princesa, desculpa aí, princesa, eu apago o cigarro. Aí apagou o cigarro no banco da poltrona. Caralho. E falou: agora, você pode fechar a janela? Aí eu fechei a janela e o cara voltou a dormir. Caramba, cara, que várzea. Que várzea. Ônibus, né? Que coisa maravilhosa. Continua aí, Gustavo. Comecei a suar frio, pensando em fotos das coisas da faculdade que eu esqueci de upar pra nuvem. E como eu ia reprovar algumas disciplinas se esse cara levasse meu celular. Foi então que me veio o seguinte pensamento: se ele gostar de mim e resolver não me assaltar. Fiquei esperando alguma brecha no comportamento dele, ou então na fala de alguém, pra puxar assunto. Todos aqueles episódios de House e Lie to Me serviriam de alguma coisa, ou não. Depois de mais 40 minutos esperando uma brecha, o cara perguntou pra um senhor que estava na cadeira da frente: falta muito tempo pra chegar em Quixeramobim? Fiquei feliz por saber que ele não ia até Fortaleza comigo, mas triste por perceber que ainda faltava cerca de 4 horas de viagem pra chegar na cidade dele. Foi então que resolvi puxar assunto. Cara, ainda vai demorar umas 4 horas, ó. E o foda é essa ruma de parada que o ônibus faz. Senão a gente chegava lá bem mais rápido. Ele não respondeu nada. Continuou com um semblante sério e olhou fixamente pra mim e pro meu celular. De novo, e assim os primeiros traços de arrependimento foram aparecendo em mim. Mas eu não tinha outra escolha. Na minha cabeça, eu precisava me aproximar desse cara pra que ele não me assaltasse. Fui puxando assunto sobre o que me vinha à cabeça. Futebol, banheiro do ônibus, olha aí, Rafael. Aí. Política, estrada. Pouco a pouco ele começou a responder. Depois se soltou e começou a falar da vida dele. Seu nome era... Tá excelente, né? Não, a gente não vai falar o nome do assaltante, né? A gente vai substituir por algum outro. Ah, poxa. Entendi. Que tal Arnando? Arnando, ok. Ok. Seu nome era Arnando, tinha 32 anos, passou 5 anos preso porque tinha assassinado 2 caras com um facão. Ai, meu Deus. Fugiu da prisão e foi direto pra rodoviária com o dinheiro que ele arranjou. Não quis perguntar como. Que ia pra casa de um tio, porque estava jurado de morte por algumas pessoas. E era por isso que ele nunca andava sem nada. Falou isso enquanto pegava alguma coisa que estava na cintura dele. Também não quis perguntar o que era. E me falou que estava querendo muito um celular, e que o meu parecia ser bom. Caraca! Eu me fiz de doido, ignorei a parte do celular e fui dando corda pra ele. Tu não ia matar 2 caras na facada se eles não merecessem, né? Tem mais é que matar mesmo. Caralho, velho. Ai, meu Deus do céu. Isso com todo mundo do ônibus ouvindo. Ele sentiu que eu estava abraçando a causa dele. Aí começou a falar sobre como ele já tinha tentado mudar de vida, que antes de ser preso estava trabalhando vendendo em feiras os produtos de um amigo do pai dele, que tinha uma fazenda. Galinha caipira, manteiga, leite, ovo. Tudo estava se encaminhando bem. Porém, no primeiro dia em que ele foi vender, uma mulher comprou R$ 400 fiado e sumiu do mapa. Nunca mais pisou por lá. Aí ele falou bem alto no ônibus: mas até hoje eu lembro o rosto daquela rapariga. Se eu ver ela, mesmo que seja na fila do banco, eu cobro ela. É, porque ele tá no banco, é um lugar apropriado, inclusive. Exatamente. É. Se ele tivesse PicPay, né, mais fácil ainda. É, era só transferir na hora. É engraçado que o cara do ônibus do Rafael falou assim: se eu descobrir quem abriu a janela, eu passo a faca. E o cara falou assim: se eu encontrar ela no banco, eu cobro ela. Foi então que eu completei: tem mais é que dar uma facada nela também. Porra, a gente faz de tudo pra ter uma vida digna, mas a sociedade faz isso com a gente. Houve um silêncio fúnebre no ônibus após essa conversa, então Arnando me falou: calma, cara, precisa matar a senhora por causa disso não, deixa a coroa. Parece que tu é mais doido que eu. Tentei contornar falando algumas coisas, mas ele permaneceu em silêncio, assim como todo o ônibus, e se manteve assim até chegar ao seu destino, a cidade de Quixeramobim. Quando ele se levantou para ir embora, eu dei tchau e estendi a mão para cumprimentá-lo. Obviamente ele me deixou no vácuo e foi embora. Assim que ele desceu, o pessoal que estava nos assentos vizinhos vieram falar coisas como: que porra foi essa? Ou: tava morrendo de medo. Eu só respondi uma coisa: ainda estou tentando entender, mas pelo menos estou com meu celular. E foi assim que, pela primeira vez em quase 5 horas, eu pude destrancar o cu, voltar os fones pro ouvido e continuar ouvindo meus podcasts no celular, que uso normalmente até hoje. Maravilhoso. Maravilhoso. Ele assustou o assassino, cara. Porque aparentemente a velhinha que comprou fiado dele chamava Marta, né? Porque os outros caras, tudo bem matar. O cara só queria o dinheiro dele de volta, cara. Não queria matar a mulher. Caralho, velho. Minha vez? Manda bala, vai. Oi, Guga, Rafa e Caio. Olá. Olá. Peço para vocês usarem os nomes que eu mesmo escolhi, porque eles são importantes para a história. Mas aviso que mudei alguns nomes para preservar umas pessoas. Mas os mais importantes são nicknames verdadeiros da internet. Eu sou o Fla Lover. Puta que pariu. Já começamos bem demais. Eu sou o Sarado 23. Exato. Esse era o nick que eu usava na internet no longínquo ano de 1999. Ah, não, cara. O ano... o ano em que o Flamengo ganhou a Copa Mercosul e tinha os craques fodões como o goleiro Klemer, Juan, Célio Silva e Atirson. E o técnico era o Carlinhos. Rafael, o que mais aconteceu em 1999? Em 1999, a Mel C, das Spice Girls, lançou seu primeiro álbum solo. E foi aí que ela veio pra lista. Nélio ainda tava no Flamengo? Cara, o Nélio não tava mais no Flamengo. E nem o Sávio. O Nélio tinha jogado ali em 92, 93. E fazia muito falta no meio campo, né? Porque ele era um motor naquele meio campo. Um grande jogador. É, o Nélio tinha muita raça. É, um deus da raça pós Rondinelli. Ele tava jogando no Paraná em 99. É, será que o Paraná tinha aquela camisa bicolor bizarra, horrorosa? Acho que não. Acho que isso é dos anos 90, mais pro começo. Bom, continuando. Era uma época de internet moleque, internet de raiz. E eu conseguia passar a tarde inteira no meu trabalho de suporte técnico de um provedor de internet, bem conhecido aqui do Rio, conversando com a galera pelos bate-papos dos portais da vida. Cara, que época maravilhosa pra se viver era essa, hein? Era muito bom. Era demais. E foi numa dessas que eu conheci Juliana Esplendor. Caraca. Juliana _ Esplendor. Eu tinha uma técnica tosca que era sacanear as meninas pra chamar a atenção delas, que funcionou direitinho com ela. Chamei ela de noveleira. O nome dela era por conta de Juliana Esplendore, protagonista de Terra Nostra. Eu falei fazendo a mãozinha. Mão de coxinha. Vocês lembram do e-mail do queijo? Lembro, sim. Claro. Inesquecível. Ela disse que noveleiro era eu por saber disso e automaticamente ficamos conversando no chat privado. Funcionou realmente a técnica. É a técnica terceira série de puxar o cabelo da menina, né? É. É. Minha técnica consistia também em, uma vez que ia pro privado, eu realmente batia um papo legal com a menina. Olha que legal. E não ficava só falando sacanagem. Olha só, um ser humano normal. É. Que técnica, né? Uou! Porque aí, se eu realmente conseguia um encontro, a gente já ia com um papo que rolou. com umas piadas internas. Eu já tinha conseguido sucesso com a tática, e além disso, eu realmente não tinha nada pra fazer a tarde toda, e manejava várias janelas abertas de bate-papo diferentes, alguns com as meninas, outros sobre futebol, outros só de sacanagem, enfim. No futuro, quando os livros de história falarem como era a vida nos anos 90, era isso. Era a sala imagens eróticas do bate-papo UOL. Como era tarde de um adolescente nos anos 90. Era isso aí. Peraí, eu lembro que uma coisa muito normal em chats era você entrar e alguém xingar você. Você tava lá conversando e alguém vinha e xingava de qualquer coisa. Ou, enfim, falava que ele considerava um xingamento e vamos em frente. E aí eu lembro que uma vez eu tava assim, eu falei, porra, cara, eu realmente cansei dessa violência verbal, né? Por que é que as pessoas xingam umas outras? Aí eu tive a ideia de entrar num chat sozinho, numa sala que não tinha ninguém. Aí eu entrei lá e fiquei lá, parado. Não tinha ninguém pra conversar, eu fiquei lá parado. Aí entrou um cara, escreveu assim, viado, e saiu. Caralho! Sempre tinha um, né? Nessas salas assim, né? Brasília, 18, 25 anos. Tinha umas coisas assim, né? É. Aí sempre tinha um cara que ele tinha o nome assim, tipo... O nome do cara era Engraxate. Aí você entrava no chat, aí ele chegava pra você e falava, vai graxa aí, e pronto. E aí ele fazia isso com todas as pessoas que entravam. Era essa a piada dele, pra ele mesmo. Pô, agora demais. Eu tô pensando, poderia muito bem, né, ter um engraxate que se escreve engraxate, de, né, é. Chat. Que ele marca com os clientes no WhatsApp hoje em dia. Fica aí a ideia de graça. Boa ideia, Caio. Você já sabe o que fazer. Bom, fiquei batendo um papo com a Juju. Eu já tava chamando ela de Juju, e foi um papo legal. Conversamos sobre a novela, que eu realmente curtia, e ela também. Falamos sobre música, praia, e finalmente sobre futebol, que era realmente o que eu curtia, daí o nome Fla Lover. E a Juju era flamenguista e manjava dos esquemas. Yeah. Ficamos falando sobre a escalação do time, sobre o presidente que tinha acabado de mudar. Puta, falou sobre o presidente, foi longe demais. Vixe. É, não é futebol, né? Se falou sobre o presidente, parou de falar de futebol. É, mas é o clássico, né? No Rio ainda. É tipo Kleber Leite versus Eurico Miranda, coisa assim. E Márcio Braga. Márcio Braga. Ela realmente curtia e a gente ficou até de ir ver um jogo um dia. A gente acabou se encontrando mais vezes no chat e ia logo pro privado. Com o tempo, eu ia esquecendo as outras janelas e falava só com ela. Ela era legal demais, engraçada pra caramba, e eu perdi totalmente o controle e a frieza que você tem que ter com as meninas da internet que você não conhece ainda. Lembrem, não tinha Facebook nem Orkut. Era tudo na confiança. E comecei a me apaixonar por ela. Ah, não. Não. Babô. Eu não sou um manezão com... A gente podia fazer uma camiseta escrito Ih, babô. Babô. Eu não sou um manezão com mulheres. Sempre mandei bem, pegava várias. Sempre me garanti na balada. Então não pensa que eu era um nerdão... É o segundo cara que fala nerdão. Então não pensa que eu era um nerdão dando bola pra primeira menina da net, não. É porque o papo era bom demais mesmo. Nunca tinha conversado com nenhuma menina assim. A gente curtia as mesmas coisas. Ela não ficava só falando de praia e roupa, essas coisas. Senhora. Eu, obviamente, comecei a falar de a gente sair, se encontrar. Eu tava tomando cuidado pra não parecer ameaçador. Então propus a gente fazer alguma coisa... Por que ameaçador? É, querendo ou não, todo homem é meio ameaçador, né? Ah, entendi. Tá bom, ok. Então propus a gente fazer alguma coisa normal mesmo. Tomar um suco, algo assim. Tava falando como se fosse só amizade mesmo. E aí começou a enrolação. Nessa época, conhecer alguém pela internet era bem novo ainda. E tinha um estigma de ser meio perigoso. É mesmo. E ainda tem. Ainda é. Eu conheci a Patrícia pela internet, né? E a gente tá junto até hoje e tal. E existiu... A gente falava isso pras pessoas. E elas falavam assim, ah, puxa, você tem que ir num programa. Você tem que ir na Hebe contar essa história. Tem que ir na Hebe. É uma pena que você não foi na Hebe contar essa história. Que a gente ia ter um vídeo no YouTube seu que ia começar com Hebe, Hebe, parararararara. Hebe, Hebe, parararararara. Hebe, Hebe, uma estrela no ar. Eu sabia que você ia dar um jeito de cantar a música da Hebe. Na verdade, eu posso encerrar minha participação no GugaCast hoje. Porque esse era o meu objetivo desde o começo. E ela começou com um papo de que não sabia quem eu era, que não queria se encontrar com ninguém, que já tinha ouvido falar de gente que foi parar no meio da favela, essas coisas. Eu comecei a me defender, mas ela foi curta e grossa. falou que não tinha interesse, que era pra ser só pelo chat e que se isso não era bom o suficiente, então não ia rolar mais nada e desligou. Caramba. Caraca. Parece a Carmen. Né? Eu passei um tempo meio mal. Fiquei meio puto, porque no fim, é ela me chamando de marginal, né? Depois, pensei que não queria mais nada com ela. E fiquei uns dias sem nem acessar o bate-papo. É tipo, a tristeza do cara não acessar o bate-papo. Eu vou, sei lá, ler o jornal. Vou jogar campo minado. Vou fazer aqui umas tabelas de sudoku. Vou jogar Quake. Mas aí, numa tarde dessas... a solidão bateu e eu tava sem fazer nada. Entrei e ela tava lá. Mandei um oi. Ela falou comigo normalmente. E aí, viu o jogo ontem? E eu pensei que era melhor que nada. E tudo voltou ao que era antes. Ficou assim por um tempo, até que um dia ela ficou reclamando que o provedor de internet dela tava lento, não tava conectando. E sem eu perguntar nem nada, ela fala o nome do provedor, que por sinal era exatamente onde eu trabalhava. É uma história muito típica dos anos 90. Sim. Onde você trabalha? No provedor de internet. Imagina você falar isso hoje. O quê? Não era absurdo. E nem sei como isso não me passou pela cabeça. Pera aí. Se hoje em dia alguém falar assim, eu trabalho num provedor de internet, o cara vai perguntar, você trabalha pra Deus? Não era absurdo. E nem sei como não me passou pela cabeça, já que a gente era um dos maiores do Rio. A gente é o provedor, ele quer dizer. Devia ser, tipo, no Tecnet. É. Eu fiquei meio agitado na hora. O telefone dela tava ali, na minha máquina. Se conseguisse manter a calma e não levantar desconfiança de nada, podia conseguir saber o nome dela ali. Legal um momento, tipo, ninguém se mexe. Né? Agora começou a ficar um pouco creepy. Primeiro pensei em falar que eu trabalhava lá e podia ajudar. Mas logo pensei que isso só ia assustar e ela ia sumir pra sempre. Aí pensei em dizer que um amigo meu trabalhava lá e podia ajudar. Mas o resultado ia ser o mesmo. Aí eu calmamente disse o seguinte. Eu uso o mesmo provedor. Uma vez, eles me deram um telefone aqui que é direto do suporte e os caras resolvem. Nossa, tenta ligar lá. E dei o meu ramal direto. Ok, isso foi inteligente. Foi sensacional. Ela falou que ia ligar depois, que agora estava funcionando a conexão. E ficou por isso mesmo. Eu consegui manter a calma e não falei mais nada, nem fiquei insistindo pra ela ligar nem nada. Só mudei de assunto. Só que ninguém ligava no meu ramal direto. Ou é uma ligação transferida interna, e aí ele toca diferente... Ou é alguém pra quem eu dei o telefone, que no caso era minha mãe ou um ou outro amigo. Não tinha celular nessa época. Bons tempos. Ah, peraí, 99 já tinha celular. Já existia celular. É, mas não era popular, né? É, talvez ele não tivesse. Mas na verdade ninguém nunca me ligava, nem eles. Nesse dia, cada vez que o telefone tocava, eu dava um pulo. Mas era sempre o toque curtinho do ramal interno. Até que uma hora o telefone tocou de verdade. Só podia ser ela. Eu fiquei meio nervoso aqui. Eu atendi falando o nome do provedor, boa tarde, e mandei, tipo, no Tecnet, boa tarde. Né? E mantendo a calma. Era um cara. Putz. Ah, tá tudo explicado. Fiquei meio cabreiro. Que porra é essa? Mas atendi normalmente. Fiz uns testes e no fim passei uns números de telefone diferentes para a conexão da IOUP. Que clássico. A conexão era por telefone e tinha os números que eram menos congestionados. Depois... acessei o cadastro do cliente e tava lá. Endereço, telefone, tudo mais e a conexão no nome de Júlio Batista. Júlio Batista é um jogador também, hein? É. 50 e poucos anos. Era muito bom, fazia altos gols de fora da área. É, porra, era volante. Era um tanque, era um volante que fazia gol. Exato. Fazia gol, volante, centroavante. Eu sei o que vocês estão pensando, mas a Juju morava com os pais. Eu também. E na verdade, a história fazia sentido. E eu não tinha como ter absoluta certeza que esse telefone... ele tá na esperança de que era o pai dela. Sim. Eu não tinha como ter certeza absoluta de que esse telefonema veio dela. Fiquei pensando o que fazer com essa informação. Aí tive uma ideia genial. Esse e-mail tinha que ter ido pro programa de hackers. Histórias de hackers. Aí tive uma ideia genial. A gente tinha um teste onde a gente pedia para o usuário acessar uma certa página do nosso site para ver se a internet estava funcionando direito. Esperei ela estar online... engatamos uma conversa, e quando ela estava escrevendo, eu liguei na casa dela. Não foi o senhor Júlio Batista que atendeu. Pedi para acessarem a tal página e me descreverem. Na hora, mandei outra mensagem no chat. Caiu? Ele perguntou, né? Caiu? E ela respondeu. Peraí que eu tô fazendo uns testes com um cara do provedor aqui no telefone. Puta que pariu, puta merda. Caralho. Bingo. Era ela. E como todos estavam esperando até agora, era um cara, puta que pariu, Júlio Batista, volante centroavante. Eu fiquei sem saber o que fazer. Não queria me prejudicar no trabalho. Então terminei a ligação normal, sabendo que estava falando com a pessoa que se fazia passar pela menina que eu estava apaixonado até agora. Puta que situação merda dos anos 90. No chat, só disse que precisava sair e desliguei. Fiquei mal. Me arrastei até o fim do dia no trabalho sem saber o que fazer. A vergonha, né? O cara já tá sentindo. Antes de sair, anotei num papel os dados dela. Eu ainda pensava como ela. Olha isso. Podia ser o Pedro Almodóvar aqui também, hein? É, verdade. Era mais ou menos perto da minha casa. Fui pra frente do prédio dela e fiquei ali pensando um tempo sem saber o que fazer. Ela, cara, eu fui na casa do cara. Meu Deus. Eu queria confrontar o cara. Queria que ela existisse, putz. Fiquei pensando em como todo mundo ia me sacanear quando soubesse que eu me apaixonei por uma menina da internet que era um cara. E foi aí que me bateu a esperança. Ninguém sabia disso. Nem ela. Isso mesmo. Eu comecei a olhar pra trás e até me achar esperto demais. Como essa possibilidade de a menina ser um cara sempre foi algo que todo mundo pensou, parabéns pelo uso dos travessões, vai dizer que vocês não estavam pensando isso desde o começo. A gente estava pensando, mais ou menos, mas a gente, na verdade, estava envolvido com o lance do hacking. Tava aqui imaginando Hugh Jackman no Swordfish, né? O Hugh Jackman fez Swordfish? Sim, ele que é o hacker. Não é o John Travolta? Não, John Travolta é o vilão do filme. Ah, entendi. É antigo esse filme, né? Pra caralho. É dessa época aqui. É, saiu depois do segundo Matrix ou não? Porque também é dos, no caso agora, das Wachowski, né? Eu tomei o cuidado de não falar pra ninguém que eu tava afim dela, nem pra ela. Eu comecei a andar de volta pra casa, repensando tudo que a gente tinha conversado, e nunca eu tinha falado nada que fosse, obviamente, uma cantada, uma declaração. Nada. Esse cara escreve bem demais. Eu chamei ela pra sair, falei como ia ser legal ter os papos que tínhamos ao vivo. Mas não falei nada que eu nunca pudesse falar pra um amigo. E sei lá por quê, isso me animou. Eu também sei lá por quê, porque o cara tava te enganando, mas beleza. É, você perdeu um tempasso da sua vida. É. No dia seguinte, vi ela no chat. E abri o bloco de notas e escrevi algo mais ou menos assim. Eu sei que você é um cara caralho. Eita! Eita! Rapinho! Vai confrontar mesmo. Escreveu no bloco de nota. Ah, agora entendi. Pra escrever antes, né? Pra escrever tudo antes e mandar. Exato. Eu sei que você é um cara. Eu trabalho no provedor X, inventem o nome do provedor se quiserem. Eu trabalho no provedor no Tecnet. Eu peguei sua ligação aquele dia, liguei de volta e sei que foi você que atendeu. Por que você fez isso? Eu fiquei bem chateado. Que cara legal, né? Tipo, eu fiquei bem chateado. Né? Vai tomar no seu cu, filha da puta. Eu fiquei bem chateado. Tem nenhum filho da puta, né? É. Achei que tava conhecendo uma pessoa legal e no fim é só mais um trote. Um trote bem longo e sem graça. Escrevi tudo de uma vez e colei aqui pra você não ter a chance de ir embora antes de ler. Eu tenho seus dados, mas não... Nossa, eu tenho seus dados. Nossa! Eu tenho seus dados, mas não vou fazer nada. Meu nome verdadeiro é... Nossa! Meu nome verdadeiro é Arnaldo, só pra você saber. Foi muito bom e muito ruim te conhecer. Caramba! Turn down for what? Caraca! Não é? Caramba, o cara, que parágrafo! Né? O cara falou o nome, não vou fazer nada com isso. Caramba! Mas dá pra ver que ele não queria terminar uma parada aqui, né? Né. Colei no chat, postei e pensei em sair. Mas fiquei esperando pra ver o que ela escrevia. Ou se ela só ia embora. Ela só respondeu. Desculpa. Ela só respondeu. Meu nome verdadeiro é Júlio Batista. O volante centroavante. Esse é o nome, né? Tá lá na certidão dele. Júlio Batista, volante centroavante. Aí, pô, a única resposta é que joga no Mengão. Jogou na Itália, não jogou? No Parma? Jogou nos Estados Unidos também, né? Lá na Itália colocaram o cara no ataque. É, pô, ele era uma boa. Lembra disso? Volante centroavante, cara. Pô, exato. Eu não sabia o que fazer e fiquei lá olhando, pensando no que escrever. Não respondi nada. Só fiquei pensando que queria perguntar um monte de coisa. Mas não escrevi nada e ele escreveu. Ó, percebeu que agora ele trocou... Mudou pra ele. Ele escreveu. Ó a evolução dessa história. Foi o momento da aceitação, né? É. Passou por todos os estágios. Eu só entrei lá pra ver como era. Sou novo nesse negócio de internet. Achei que ia ser mais engraçado entrar com o nome de mulher. E fiquei fazendo isso. Por isso não queria encontrar nem nada. Foi mal. Eu só respondi. Seu viado. Toda a parte adulta, né? Caiu aí. Era o cara do chat do Rafael. Eu falei brincando. porque eu tava tão aliviado que não tinha feito nada terrível que comecei a achar um pouco de graça. É assim que eu falaria com um amigo. Mas ele respondeu, não, não sou viado não, é sério. Foi só uma sacanagem que eu não consegui desfazer. Me desculpa. Coitado do cara. Coitado, tiozinho. Coitado do volante centroavante. Agora eu tô imaginando o Júlio Batista no computador, na Lan House, tá ligado? Cara gigante, né? De uniforme, né? De uniforme do Brasil. Aquele uniforme do time do Kaká, aquele uniforme todo roxo. E o cara lá, me desculpa. O cara é gigante. O ombro do cara é maior que o monitor. Eu sei lá por que o que me deu. Talvez vocês possam até me explicar. Mas eu só falei, me paga um suco então ali no Gigabyte. Eu precisei mudar o nome do bar também. E ele falou que beleza e a gente foi se encontrar... Não, tá de sacanagem. E ele falou que beleza e a gente foi se encontrar lá. E foi meio estranho no começo, mas no fim parecia que eu só peguei um velho amigo tentando me sacanear e levar na esportiva. A gente ficou conversando, eu fiquei zoando ele um pouco por se passar por mulher e foi isso. Ficou tudo bem. Mas não acaba aí. Ainda bem, né? Porque esse é o e-mail do Dia dos Namorados. Opa. Tudo isso aconteceu na época da internet moleque, como eu falei, e de lá pra cá muito tempo se passou. A gente virou o melhor... Ah, olha aí. A gente virou o melhor amigo, passou a ter uma turma. Jogava bola juntos. Ele arranjou uma namorada, e eu também, e elas até viraram amigas, e a gente saía junto de casal. Caramba, eles viraram swingers. Caraca, né? E a gente saía junto, será que é isso? E a gente saía junto de casal. A gente foi padrinho de casamento um do outro. Passou o Natal e Réveillon... Cara, muitos swingers. Passou o Natal e Réveillon juntos. Eu tive uma filha, ele teve um filho. Ah, não. Será que, tipo, todos são swingers? A vida continuou, e essa história virou só uma piada interna, e eu nunca contei com tantos detalhes como eu contei aqui. O Guga falou pra dar detalhe, então toma. Porra, caprichou também, né? Caramba. É. Porra. Só faltou dar o IP dela, dele, do Júlio Batista, o volante centroavante. Não dá, toda vez que fala é muito bom. Em 2014, eu tomei meu próprio 7-1. Perdi o emprego que estava há um tempão, me divorciei. Foi uma barra pesada e passei uns tempos morando na casa do Júlio Batista, o volante centroavante. Bom, um casão então, né? Porque ele foi muito bem sucedido. Que tinha um quarto só meu, olha aí. Era bem confortável e ajudou bastante a dar conta desse período na vida. Quando eu tava lá, eu tive um insight meio estranho. Eu achava minha esposa linda quando a gente se casou, mas acho que ela foi ficando feia com o tempo. Ela engordou bastante, mudou o cabelo, mudou as roupas, e nada me atraía mais, mas eu continuava gostando dela mesmo assim, e tava lá sofrendo por essa mulher. Ok. E nesse insight, eu comecei a pensar o quanto a gente muda com o tempo e passa a valorizar mais o que a pessoa tem por dentro. Ah... Olha lá! Olha aí! E a relação com ela. E comecei a pensar quem era a mulher dos meus sonhos na adolescência e como ela estava agora e se eu pegaria. E aí eu pensei na Juju. Esse é um plot twist que ninguém esperava. Esse é um plot twist bem interessante. Eu falei que era bem estranho, mas esse pensamento começou a crescer de lá pra cá. Já quase na outra Copa. A Juju era o meu sonho de mulher... E durante muito tempo, eu tentei fazer as namoradas que eu tive depois dessa história serem iguais a Juju. Sonhos de mulher, porque falava sobre jogar bola, entendeu? Presidente do Flamengo. É, então. É. Ele podia ter casado com aquela presidente do Flamengo, né? O Flamengo não teve uma mulher presidente recentemente? Não sei, cara. Talvez no filme do Pedro Almodóvar. Eu sei que o Palmeiras tem uma mulher presidente. Tem, mas o Flamengo teve também. E claro que nunca deu... Ah, uma que era uma nadadora até, né? Eu lembro disso aí também. E claro que nunca deu certo. E se eu podia ficar com a mulher que eu não achava mais bonita pelo que ela era por dentro, por que não fazer isso com alguém que era por dentro o que eu queria? Porra, animal! É isso aí. Caras, eu nunca fui gay. Nunca tive nada gay. Eu sou o hétero clássico. Eu vou pro bar tomar cerveja, jogar bola no fim de semana, comprava Playboy, fico vendo vôlei feminino por causa das jogadoras. Cara, tem muito gay que faz essas mesmas coisas aí. Mas um dia, a gente tava meio bêbado e o Júlio Batista, falando de centroavante, tava mal com a esposa dele. E eu deixei essa história escapar. Falando meio que de brincadeira. Falei que se ele fosse mulher de verdade, nada disso teria acontecido. De eu me divorciar, de ele estar brigando. Que a gente podia ter o nosso próprio Brokeback Mountain. Olha aí a proposta. Olha aí. Ele começou a me bater de sacanagem. O clima rolou e a gente... Não, brincadeira. E ficou por isso mesmo, mas confesso que tenho fantasiado com a ideia. Inclusive sozinho à noite, se é que vocês me entendem. Olha lá! A gente entende. E se eu tivesse certeza que ele não ficaria puto comigo pra sempre, eu acho que tentaria alguma coisa. Acho que eu tenho algum crédito, RS. Então é isso que eu tô fazendo na verdade, porque sei que ele ouve o GugaCast também. Puta, Júlio Batista! Caraca! Vai, volante centroavante, aceita! É você, cara! Caralho, que declaração maravilhosa! Júlio Batista, agora que você desarmou o jogo do adversário no meio campo, você precisa tocar a bola pro ponta de lança e partir pro ataque. Ou chutar de fora da área. Isso. Eu mudei algumas partes da história, mas sei que se ele ouvir, ele vai saber que eu sou eu e ele é ele. E se não for pra rolar, tudo bem, é só ignorar. Já fica a dica aí, Julião Batista, volante centroavante. Tomara que vocês leiam minha história, desculpa ter ficado tão grande, eu estou escrevendo há 3 dias, RS, abraço do amigo, Fla Lover. Que história excelente. Cara, esse foi um plot twist digno. Cara, o Pedro Almodóvar veio dirigir esse episódio. Eu quero dar meu conselho aqui. Eu acho que, embora seja totalmente ok to be gay e vai lá, tem uma família aí que você vai destruir, né, cara? Então, tipo, assim, sentimento é uma coisa que tem que ser expressada, mas tenha certeza do que você tá fazendo, porque, tipo, pô, tem uma família aí e tal, e se rolar, tem que ser mega sério, né? Eu ia falar, não, eles podem ficar de quando em quando, mas não, aí é sacanagem com a mulher do Júlio Batista. Exato, cara. É, com a senhora Batista, volante centroavante. E o filho dele, né? É. Não, mas assim, acontece. Se eles se amarem, então, Julião Batista e Fla Lover, se vocês se amam, vão lá, mas pensem bem antes de... A minha preocupação é com a família do Júlio Batista, entendeu? Porque isso pode nunca ter conserto, cara. É. E aí, nesse meio tempo, talvez o nosso amigo Fla Lover devesse, tipo, ir pra night, né? No Rio e se habituar com esse novo mundo que ele tá planejando viver. Talvez isso ajude ele também a esclarecer um pouco essas ideias, sei lá. Sim. Né? Mas eu gostaria muito de receber um feedback. É, eu quero saber também o que aconteceu. Depois, o que aconteceu, se ele só ignorou. Se o Fla Lover mandou um... Oh! GugaCast Dia dos Namorados tava mó bom, né? Se finalmente o Júlio Batista foi jogar no Flamengo. Né? Rafael, antes da gente encerrar esse programa, vamos ler as micro histórias que o pessoal mandou pra gente no Twitter com a hashtag GugaCastForever, GugaCast4ever, né? O 4 é um 4, é o número 4. Por que eu usei essa hashtag? Eu não sei. Eu também não. Eu ia te perguntar agora, mas... Independente da hashtag, as histórias estão excelentes. Muitas boas histórias. Procura a hashtag lá no Twitter que você pode ler todas. A gente selecionou algumas para ler aqui. Posso ler a primeira? Lê aí. Essa é da b.@barbaradelgadoa, tudo junto. E aqui tá a história dela. Dei aula sobre oralidade e narrativa usando o episódio do Bananinha em uma turma do 9º ano. Virei a professora Marina da Glória na minha sala até o último segundo do ano, incluindo no amigo oculto, que eu ganhei uma penca de banana de presente. Aqui é a história do Prolixo Gomes, que é @rick_gds. Fui no show da banda do Guga no aniversário dele, um puta show bacana. Vi ele e o Eric fazendo uma apresentação especial, uma semana antes de pirar com Como Ser um Rockstar. Foi foda. Falei pra minha companheira, vamos ali ver um show de um amigo. Foi muito legal mesmo. Ele colocou a foto, eu lembro dele lá. Ele me levou hoje presente um testador de tomada, presente muito útil, que é da loja dele. Foi muito legal mesmo. E todos os shows que a gente faz aqui sempre aparece algum ouvinte do GugaCast, é muito legal. Quando vocês forem lá, vão lá falar comigo. Excelente. Essa história aqui é do Thiago Oliveira, @TGOLV. Vocês me acompanharam num momento de muita dor e quase piorou por culpa de vocês. Tava no dentista tratando o canal e dei uma gargalhada no meio do tratamento com a broca na minha boca. Que perigo. Cara, não ouçam GugaCast no dentista, cara. Não façam isso. Principalmente o episódio de dentista. Eu acho que você pode ouvir se isso te relaxa, deixa mais tranquilo. Mas o episódio de dentista, jamais. Eu aposto que o dentista perguntou, ah, o que você tá ouvindo aí? Não, se era um dentista mesmo, ele conversou com o cara, falou, ah, eu vi que você tá ouvindo alguma coisa engraçada. Uma vez eu ouvi uma coisa engraçada também, sabe? Aí você pensa em responder e ele continua. Eu tava passando na rua, e aí continua o seu monólogo. A história aqui do Why Nada, @ChipEOP, com SH. Ouvindo o GugaCast já, tive crise de riso na academia ao ponto de ter que parar o exercício por fraqueza nas pernas. Passei do lado do meu namorado na rua e não notei por estar concentradíssima numa história. Sugeri os jogos como intervenção em uma aula de língua portuguesa. É isso que a gente espera dos nossos ouvintes, mas uma outra dica é não levante peso ouvindo o GugaCast. Não, se for aquele pezinho bem de leve, tudo bem, mas aquele peso assim que você levanta nas costas, sabe, de halterofilismo, não faz isso, cara. Sim. A gente vai ter que começar a colocar esse tipo de disclaimer em todos os episódios. É, não faça supino reto ouvindo o GugaCast. Não operar máquinas pesadas. Essa aqui é a micro história do Gustavo, @kainavais, CAINAWEISS. No especial do Dia do Sexo, 2017, eu estava trabalhando como motorista e ouvindo o programa. Quando começou a descrição das chamadas do canal, bem simples... Comecei a chorar de rir. Foram 10 minutos me recuperando no acostamento e fazendo o cliente esperar. Cara, mas é engraçado que a gente recebeu muitas histórias falando sobre isso. Pessoas que estavam dirigindo e tiveram que parar no acostamento para se recuperar ou de risadas ou então de choradeira no episódio de Pets, na história do Ringo. Que, aliás, a gente recomenda novamente, não ouça Operando Máquinas Pesadas. Isso aí. É isso. Tem mais lá no Twitter. É só procurar lá a hashtag GugaCastForever. E a gente volta semana que vem. Adeus. Adeus. Parasol.